saudade em mim. Procuro um pouco de você. Não adianta fugir.

Sem preconceito, vamos amar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

site na galera. Cinco horas e eu com o coração na mão. Já são sete, eu não larguei o violão. Quatro notas e eu fiz essa canção. Como eu queria te falar tudo o que eu penso. Você pode me assistir enquanto eu tento. Minha solidão, você chegou e mudou a minha dor.

segredo foi descoberto. Vocês eram pra estar no Rock in Rio, é ou não é, Doquinha? É sim. Cuida de mim, não desisto de você. Nem você de mim. Vamos